novos ricos, a boca do lixo. Seja bem-vindo ao bicho, inimigo, amigo, polícia e bandido. Seja bem-vindo ao bicho, fala da bebida, boca da buchicho. Seja bem-vindo ao bicho, se endividar não pagar tá fudido. Seja bem-vindo, é sexta-feira, dia de maldade, quem anda como nós? Sem novidade, não deve não temer, tem a chave da cidade. Quem é, é, quem não é, vai tarde. Ei, se isso fosse um HQ, eu seria o vilão que corre atrás de mais pra quê? Por quê? Eu sou alguém igual a você, igual a ninguém, também refém do material. SP é charada cheio dos coringa, na pele tatuados, pulha, tira na moringa. Quem quer ser o milionário da Casa Verde, a Vila Maria, o itinerário? Demorou, bololô, só faltou não, que dela cantou, tapata, patrão. Alguém me ligou, não atenderei, au, au, au, despiou, despiei. De novos ricos, a boca do lixo. Seja bem-vindo ao bicho, inimigo, amigo, polícia e bandido. Seja bem-vindo ao bicho, fala da bebida, boca da buchicho. Seja bem-vindo ao bicho, se endividar não pagar tá fudido. Seja bem-vindo, é. Seja bem-vindo ao bicho. Seja bem-vindo ao bicho. Seja bem-vindo ao bicho. Seja bem-vindo, é. É o bicho, enquanto ela tem um esguicho, só por capricho ou por prazer. Megera engana, capa sua braça, me diz então o que cê vai fazer. Você vale o que é ou o que tem, alguém pode querer também o que cê quer. Já vi, por um tênis qualquer, treta, pipa, pina e mulher. Nos quatro cantos, maldições, encantos, prantos, risos, tranco, enfim. Paguei o pecado com o trocado no farol, e você fez qual pra poder falar de mim? Chiu, não falei nada, esse é nosso estilo. Tô preocupado que tira um cochilo. Tem quem vende quilo, tem quem vende hino. Malandro que é malandro, não fala, vai no sigilo. De novos ricos, a boca do lixo. Seja bem-vindo ao bicho, inimigo, amigo, polícia e bandido. Seja bem-vindo ao bicho, fala da bebida, boca da buchicho. Seja bem-vindo ao bicho, se endividar não pagar tá fudido. Seja bem-vindo ao bicho.